Alô, Salvador, é o Mike X-Ray Alpha, solicitando informação de vão pelo pátio 3 ou via Alpha? Pode prosseguir via Alpha mesmo, Juliette Alpha, o Mike X-Ray Alpha, pode prosseguir até o ponto de parada agora, fica perto do ponto de parada agora. Positivo, vamos lá, obrigado. Plantão 3601 no puxa acionamento. Plantão 3601 autorizado, puxa de acionamento, chama ataque. Chamada ataque, 3601. Pro Paquistão 3601-142 a bordo, 4 horas e meia, alterna com... Alfa, me chama pronto no ponto de espera. De Alfa, chamada pronto no ponto de espera. Ah, 3601. Espera pronto, são 3601. A linda cola pita 10, o vento agora é de 1,80 graus com meia dúzia a nós. Linda cola no zero, são 3601. Venha 01, decolou aos 10, 120, decimal 8, controle. Alô, Salvador, é o Tom Mike XI Alpha, posicionado entre a Fox e a Golf, estamos iniciando o teste motor em marcha lenta. E a gente reparte ao terno, né? Gostaria, muito obrigado. 3601 no chão centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, bom voo. 251 no 3325, bom dia. Saúde ao Salvador, é o Tom Mike X-Ray Alpha, pedindo autorização para regresso, é o Pátio na posição 7. Está autorizado, o senhor vai prosseguir via Alfa, Kilo, vai ingressar via Pátio 3, vai reportar para ingresso na parte principal, via Pátio 3. Ok, gente, muito obrigado. Torre Guarulhos, bom dia, Chanel 6251, Corrido Torre Salvador. 6251, bom dia, para Guarulhos 360, pronto, cópia? Afirmativo. Está autorizado para Guarulhos, 360 é o nível, decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu Bridge. Aciona 5141 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. 360 autorizado Guarulhos, da El Leda Bridge, intercepta Pezulu no 6, BHZ Bridge. 5141 aciona, 128 é o controle. Cotejamento correto, confirma o gate que se encontra? 11. Chama quando pronto pro posto. Chamará.